Nasci profeta. Meu nome é Diego Estrategista. Eu recebi uma missão de levar o evangelho a todo o coração vazio. Eu nasci profeta. Eu nasci profeta. Você nasceu profeta, irmão. Então vai cumprir sua missão. As almas lá fora clamam por você. Você nasceu profeta. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Mãe, é sério quando escrevo, não escrevo tudo o que quero, só espero poder falar tudo o que devo. Nasci de ti, vivo por ti, seguindo a meta, pra derribar, pra destruir, pra construir, nasci profeta. Às vezes penso num passo de uma criança, Deus me repreende, reacende a esperança. Filho de um homem guerreiro, quem me ensinou dignidade? Na sua madre Deus me ungiu, não me cingiu pra ser um covarde. Luto contra a hipocrisia, falsa fé, corrupção, contra o pecado, mentira, falsidade, a traição, o falso evangelho, principados e potestades, a ganância dos homens, o abuso das autoridades em favor dos meus, como atalaia do arraial, avisando do perigo, sob a pedra fundamental, o sentido pra vida é completar a missão. Eu lutei, lutei, mãe, mas quem venceu foi a vocação. Eu sei que se preocupa que eu seja mal interpretado pelos meus, pela igreja ou qualquer que seja do outro lado, mas não posso parar, mãe. Ore pra que Deus me proteja. O evangelho é meu juiz, tudo que fiz foi pela igreja, não pelos tempos fincados, tropas marchando pra guerra, pelos templos ambulantes, viajantes nessa terra, peregrinos humildes, não por ter pouco dinheiro, humilde de espírito, imitadores do Cordeiro, homens e mulheres que sabem que o evangelho é poder, cristão de fato que a terra não tem dignidade ao receber. Não recebemos espírito de covardia, mas de poder, intrepidez, coragem, ousadia. Profeta da calça larga, pecador sincero e sem faça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não desfaço, eu sou ovelha aqui, mas berra. Eles vieram acender velas, eu vim trazer o sol pra terra. Quando criança corria, quando criança brincava, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança brincava, a vocação já não me deixa brincar. Mãe, nasci profeta em tudo que registro, é compelido pela graça, pelo amor que eu tenho a Cristo, por gratidão, evangelho, favor imerecido, pelo pobre fiel enganado, pelo desfavorecido, na graça da garça, sem sujar as vestes, vivendo sem faça, como ensinou nosso mestre, o verdadeiro evangelho, meu espírito reconhece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver na fartura, na escassez, com postura, mas sem altivez, deitado no árido, comendo no esmo, e quando me faltava algo, Deus continuava sendo o mesmo. Ele é imutável, rochedo inabalável em meus lábios. Ele usa os loucos só pra confundir os sábios, as desprezíveis para reduzir as que acham que são manada, pequenas assas pra fazer uma terra sagrada. Um homem e um cajado para abrir o mar, soldado, tocha, cântaro para guerrear. Não olha aparência, estatura, semblante, mas costuma usar meninos e pedras pra derrubar os gigantes. Eu vou avante, pra que outras gerações tenham noção que em nosso tempo houveram profetas nessa nação. Poucos de nós sobraram antes que o povo se ajoelhe. Seu som de Deus, desça o fogo da verdade sobre eles. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança pensava, quando criança vivia, que nem criança brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança brincava, a vocação já não me deixa brincar. Quando criança corria, quando criança brincava, a vocação já não me deixa brincar. Irmão, não adianta nada você entrar pra igreja se o evangelho não entrar em você. Pense nisso, eu nasci profeta, a vocação já não me deixa brincar. Paz absoluta, a chapa é crente.